Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber detalhes sobre o Mountain Lion. Você vai saber também detalhes sobre o Leão da Montanha. E por fim, mais detalhes sobre o OS X 10.8. Agora! Começa agora! Coca-Tec! Coca-Tec! Já qualificou o Coca-Tec no iTunes? Tá esperando o quê? Vai lá. É fácil, tá aí nas notas do cast. Qualifique esse cast no iTunes. Você toca nesse link, você já vai direto lá pra loja onde você faz a sua qualificação. Você dá uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Aquilo que você acha que o Coca-Tec merece. Tem um tempinho? Escreve também uma resenha. Isso vai fazer a diferença dentro do iTunes, melhorando o ranking do Coca-Tec dentro do iTunes. Carnaval chegando, vocês sabem. Loucura, como diria o Luciano Huck. Não que eu vá fazer loucura, não, isso. Vou descansar, vou pra Bahia, vou ficar enfurnado lá num cantão e vou ficar uma semana lá descansando. Tô preparando posts, tô preparando material pra vocês durante o carnaval. Mas sem pressa, vai viajar? Curte, aproveita. Quando voltar, você vai ter conteúdo. Se você não vai viajar, aproveita, continua aí seguindo o Coca-Tec, que vai ter novidades boas pra você. Quarta-feira de cinzas, meio-dia, você já sabe. Um promo code do Clia. Não, agora não é mais um. Agora são dois. O Renato Alex falou, não, vou entrar nessa jogada também. Põe aí mais um promo code. Então agora serão dois promo codes na quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro, meio-dia, lá no Facebook, facebook.com/groups/Coca-Tec. E eu fiz uma participação no cast Apple Center BR, do site applecenterbr.com. Se você ainda não conhece, vai lá dar uma olhada, é um cast novo, tá lá no seu sexto episódio, é uma galera nova, de repente pode ser a sua linguagem, deve estar indo ao ar na segunda-feira, pelo que o pessoal falou. Achei meio estranho segunda-feira de carnaval, mas por que estranho, né? Coca-Tec também vai soltar conteúdo durante o carnaval, então eu tendo o link, eu mando pra vocês, dá lá uma conferida. Eu soltei, claro, algumas pérolas nesse cast. Tenho certeza que você vai gostar, que você vai se surpreender. Quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu tenho um carinho especial pelas palavras. Isso por N motivos, né? Pelo significado, enfim, N motivos. Um deles, porque eu falo diversas línguas, né? Speak English, hablo castellano, parlo italiano, parle francês, speech Dutch. Enfim, no confluência, né? O inglês e o espanhol, né? De ter livro em casa e ler. Mas italiano, francês, alemão, línguas pouco faladas, latim, esperanto, grego, até línguas que provavelmente você nem imagina que exista, né? Tagalog, né? Que é uma língua lá das Filipinas, né? Se você já brincou de ioiô, você também fala Tagalog. Falo também Tupi-Guarani, quer dizer, na verdade, falo Nhengatu, né? Que é um dos dialetos, né? Do Tupi-Guarani. É verdade, não é curtição com vocês, não. Pra vocês terem uma ideia, né? Quando a gente tá na rua, né? Encontra alguém e fala aê, aí o cara aê. Esse aê não é um trejeito de surfista, isso é Nhengatu, né? Aê quer dizer amigo, é como se você dissesse assim: e aí, cara, tu é amigo? Aí o cara diz: sou amigo, né? O aê é Nhengatu, né? Nhe quer dizer fala, né? E gatu quer dizer bonito. Seria a língua bonita, né? Tanto é que quando você diz nhenhenhen, né? Você tá dizendo fala. É aquele cara que fica resmungando muito, né? De nhenhenhen. Enfim, várias coisas vêm do Nhengatu. Siri, né? Que não sei se o Siri, né? Realmente tem alguma coisa a ver com o nosso Siri. Mas Siri também é Nhengatu e isso quer dizer deslizar. Isso, ou seja, se você já viu um Siri na praia, você percebe que ele desliza, né? Entrando lá na toca. E provavelmente você deve conhecer outras coisas, né, que também tem esse prefixo Siri, e aí você sabe que quer dizer deslizar, mas aí fica na imaginação de vocês. Mas por que que eu tô conversando tudo isso com vocês, né? Porque eu fiquei com vergonha, né? O Rogério mandou lá uma mensagem falando, cara, ele comentou também a história do ExxonMobil, né? Mas isso eu já expliquei pra vocês, mas ele falou que eu tenho um trejeito de linguagem que eu falo deve vir. E isso está totalmente errado. Eu tentei vasculhar na minha memória de onde vem esse negócio. E eu me lembro lá de criança, lá no Pique-Esconde. Pode vir! Pode! E tá totalmente errado, né? A forma correta é deve vir, né? Você não diz, ah, pode deu, pode fui. Você diz, não, pode dar, né? Pode ser. Enfim, quando você tem esses dois verbos ali, o segundo tem que estar no infinitivo. Não tem desculpa, né? Acho que eu tô com tanta vergonha do Rogério quanto eu tô lá do Leônidas, que escuto Cocatec desde o terceiro episódio. Enfim, por que que eu tô dizendo isso? Ter um microfone, fazer um podcast é muita responsabilidade. Sem contar que existem muitas pessoas de outros países que não têm o português como língua nativa escutando o podcast. Enfim, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de deixar as coisas na maior transparência, na maior clareza, por isso que eu vim aqui comentar isso com vocês. E claro, né, dizer que eu vou me policiar, mas esse vício de linguagem eu tenho, mas a gente dá um jeito. Nhanhanhé. Notícias. O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Hoje foi uma pedrada, hein? Que foi esse leão da montanha? Não, eu vou chamar de leão da montanha, Mountain Lion. Não tem como não chamar de leão da montanha, não tem como lembrar do desenho do leão da montanha, né? O desenho animado. Então vai ser como eu vou chamar daqui pra frente, né? O leão da montanha. Confesso que eu não esperava o leão da montanha. Foi uma surpresa total. Impressionante como a Apple conseguiu manter tudo isso guardado, né? Conseguiu manter o sigilo, né? Não vazou nada, nada, nada. Claro que quando a gente olha para trás, a gente começa a perceber algumas coisas curiosas, né? Teve lá o John Gruber, que na semana passada falou uma coisa interessante. Teve a instabilidade lá nos servidores da Apple, né? Que alguma coisa estava acontecendo lá. Teve aquele rumor de um evento que talvez viesse em fevereiro. Ou seja, várias coisas que dariam o indicativo, mas assim, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, me pegou de surpresa. O Lion foi lançado no meio do ano, 6 tem 8 meses, ou seja, muito recente, né, o tempo de lançamento de sistemas operacionais, né, de Lion, Leopard, Snow Leopard, né, um pouquinho maior, fica ali nos 2 anos, alguma coisa assim. Então realmente me pegou de surpresa, não esperava. E como tem coisa boa, hein? Pra começar, a gente tem o iMessage. E eu gostei pelo seguinte, eu tô sempre com o meu iPhone, né? E, enfim, recebo diversas mensagens, né? Como o iMessage. E, às vezes, eu tenho que pegar o iPhone e digitar naquele tecladinho. E, às vezes, a conversa acaba se estendendo, né? Quando isso acontece também, não só no iMessage, acontece no Skype, acontece em outros comunicadores, mas aí eu vou lá, tô no Mac, abro o comunicador, abro o Skype e digito. Mas eu não tinha como fazer isso com o iMessage. Agora eu tenho. Na verdade, o novo iMessage, ele é uma junção do iChat, né? Quando você roda ele, quando você executa, se você tiver contas cadastradas no seu iChat, ele vai abrir para você a interface do iChat, né, do jeito que você está acostumado, tá? E vai ter uma outra janela com o iMessage. A interface do iMessage é exatamente a interface do iMessage no iPad, ou seja, a lista de contatos, né, as mensagens, o histórico, né, as mensagens que você, as pessoas que você já contactou, vão ficar na sua esquerda, e na direita vai ser ali o diálogo, né, as suas falas ficam à direita e a da pessoa com quem você está falando ficam na esquerda, né, com os iconezinhos, enfim, igualzinho ao iPad. Isso era uma coisa que estava sendo pedida já faz tempo, né, veio numa excelente hora. E você já pode instalar, né? Se você tiver aí um Mac, tá aí linkado nas notas do cast, você clica aí. Claro, não vai clicar aí se você tiver um iPhone, mas salva no Instapaper, anota aí esse endereço para você baixar e instalar no seu Mac. Vale a pena caso você use muito o iMessage. Caso você não seja um usuário do iChat, né, não tem problema. Eu não uso muito o iChat, só em alguns momentos específicos. Então, o que eu fiz com o meu iMessage? Eu desativei as contas do iChat, né? Que tem Snapchat, tem Google Talk, tem outros serviços e tá tudo desabilitado, tá só lá a minha conta do iMessage, né? E é igualzinho no iPad, igualzinho no iPhone. Você tem o seu e-mail principal, você tem os outros e-mails que você também pode associar. O FaceTime não tá integrado nessa jogada. Tem até uma coisinha que você clica ali e ele chama para você o aplicativo do FaceTime, mas não é integrado. Isso é até interessante porque mantém a mesma estrutura, né, do iOS, onde você tem o aplicativo de mensagens e você tem também o aplicativo do FaceTime, né? Embora no iPhone o FaceTime esteja junto com o telefone, mas Mac não tem telefone, né? Agora a gente vai ter um aplicativo de notas no Leão da Montanha, né? Ah, uma coisa interessante, agora não vai ser mais Mac OS X. O Mac foi retirado, a Apple já tinha dado esse indicativo anteriormente que ela ia remover o Mac, né? Ela estava chamando de OS X, e agora se você for lá no sobre, você vai ver OS X. Não é mais Mac OS X, é só OS X. E agora, vou me acostumar com essa jogada aí. Mais uma coisa para se policiar. Podcast está ficando complicado esse negócio, hein? E, enfim, voltando aqui para a questão das notas. E agora você tem um aplicativo de notas, uma coisa que você não tinha. Você tinha que fazer uma, entre aspas, uma gambiarra, né? Eles usavam o Mail para fazer isso. Agora você vai ter um aplicativo dedicado. Você vai poder escrever o seu texto, você vai conseguir colocar fotos, você vai conseguir colocar links, você vai poder formatar, né? Colocar negrito, ele vai suportar RTF e vai sincronizar isso via iCloud com os seus iTrecos, que, claro, não vão receber a imagem, né? Você não vai ter uma nota com imagem, ela vai aparecer no iOS lá com a imagem, né? O iOS não suporta isso ainda, ao que tudo indica, lá pra frente isso vai ser corrigido, né? Essa unificação vai acontecer, então eu aposto que no iOS 6, muito provável, a gente vai ter essa questão das imagens, né? Eles vão dar uma sofisticada no aplicativo de notas, eu aposto nisso, né? Lembro que o Leão da Montanha vai sair no verão lá nos Estados Unidos, o que vai dar aqui no inverno, ou seja, vai sair no meio do ano, mais ou menos um ano depois do que saiu o Lion, então bate mais ou menos ali com o lançamento do iOS 6, quer dizer, no meio do ano a Apple vai falar do iOS 6 e eu acho que a gente vai ter essa novidade lá, além das notas, que certamente vai ajudar muito, isso vai atrapalhar um pouquinho o Evernote, Simple Note, né? Enfim, já não tem jeito, né? Eu acho que vale a pena para mais pessoas entrarem em contato com essa tecnologia, não tem jeito, né? Faz parte do jogo, né? Além das notas, a gente vai ter os lembretes, os reminders, com a mesma interface que tem no iPad. A única coisa que não vai ter são os lembretes geolocalizados, né? Por uma questão óbvia. Adeus Grow, é isso mesmo. Agora a gente vai ter uma central de notificação dentro do Leão da Montanha. Você vai fazer, pelo que eu entendi, você vai fazer um gesto, você vai puxar a sua tela como se você estivesse movendo, como é que eu posso dizer? Sabe esse movimento que você puxa a cortininha de baixo para cima? Você vai fazer esse mesmo movimento, só que do canto direito da sua tela pro lado direito. E aí vai vir ali as suas notificações, mesmo esquema do iOS. Aí você clica ali e vai direto pro aplicativo. Com isso, o Grow vai acabar perdendo a funcionalidade, né? O nosso querido Grow tá com os dias contados, né? É evolução, né? Não tem jeito, é coisa que vem para bem. Lá nas configurações, né? Lá nos ajustes, nas preferências do sistema, igualzinho ao do iOS, né? Você vai poder selecionar os aplicativos que você vai ver, quer ver as notificações, aonde elas vão aparecer, igual, exatamente igual ao iOS. A única coisa que eu achei que quebrou um pouco, como é que eu vou dizer, a uniformidade, né, quebrou o padrão, é o fato de estar na lateral direita, né, e não em cima, como é no iOS. Ah, mas é grandão a tela do Mac, vai ficar feio. No iPad também é maior do que a cortininha, né, a cortininha fica só no centro, praticamente a cortininha é do tamanho da tela do iPhone, não é maior do que isso. Eu acho que poderia ter a mesma solução. Vamos ver se de repente eles mudam, né? Essa foi uma inconsistência que eu confesso me incomodou. O que mais que tem lá? Novos screensavers tem lá. Você pode configurar agora Twitter, você pode configurar Flickr, Vimeo, tem diversos serviços extras. Tem agora uma funcionalidade de compartilhamento. Você tá lá no Safari, você vai ter aquele ícone lá da caixinha com a setinha saindo. Aí você clica lá, você vai poder twittar igual ao iOS, né? Você não tem um cliente de Twitter, né? Provavelmente você vai ter que usar o próprio aplicativo do Twitter, né, o oficial, mas não tem essa essa integração, como é no iOS, que também não tem. Então você tem a funcionalidade de mandar tweet, vai ser a mesma coisa. Eu tava olhando no QuickTime, tem uma opção lá de você fazer o compartilhamento pelo Facebook, mas eu não vi como você configura a conta, né, o seu Facebook dentro do sistema. Muito provavelmente, quando você clicar ali no Facebook, você tá chamando um link lá do Facebook, e aí você faz o compartilhamento, não estaria integrado ao sistema como é o Twitter. A gente comentou aí de Safari. No Safari, as abas, né, os tabs estão maiores, estão ocupando a tela inteira, não é aquela coisa fixa de, sei lá, três dedos. Agora, se você tiver duas, tu vai ficar toda a extensão lá dividida. Tem um outro aplicativo que faz, que tem essa mesma interface, não sei se é o Chrome, mas alguma coisa assim. No meio, agora você tem uma nova opção que é o VIP, né, no mesmo estilo do Gmail, né, que tem aquelas pessoas importantes ali, important, você tem a mesma coisa no meio. Quando você clica ali para atualizar o sistema, né, você vai lá em atualização de software, não cai mais naquela telinha, né, verificando os componentes, não, agora você vai direto para App Store. Isso foi uma sacada legal. Falando de App Store, teve foi lançado também o Xcode 4.3, e agora ele foi lançado como aplicativo, né. Antigamente o que estava lá na App Store era um instalador, aí você instalava, tinha até que desinstalar, dei até a dica aí outro dia de como desinstala o Xcode. Agora você não vai mais precisar, o Xcode agora ele está como aplicativo, você baixa lá da App Store. Se você quiser desinstalar, é só você ficar pressionando o ícone lá dele, aí ele vai ficar que nem no iPhone, né, chacoalhando, e você aperta o xzinho e pronto, está deletado o Xcode. Simplificou muito. A agenda virou contatos, né, e o iCall virou calendário, ou seja, de novo iOS total, né. Isso eu achei legal, deram uma padronizada. E outras duas novidades matadoras. Ao todo, o Apple falou que são 100 novidades, né? Eu devo ter comentado aqui umas 20, 30, mas duas que sensacionais. Primeiro, Game Center. Mac nunca foi uma plataforma de jogos, talvez isso agora esteja mudando. Pelo menos a Apple está fazendo o papel dela, liberou lá o Game Center, ou seja, toda a infraestrutura que você tem no iOS, você vai ter no Game Center. Você vai ter que continuar fazendo o jogo, mas coisas complicadas, né, para você fazer, jogar em rede, né, toda essa infraestrutura, o Game Center oferece, e vai estar disponível também no Leão da Montanha. Ou seja, se você quiser jogar um joguinho no seu iPad e outra pessoa lá no Mac, vai acontecer. Eu achei isso sensacional. Isso pode ser uma virada de jogo. Ah, mas vão ser joguinhos bobos. Sim, provavelmente sim. Para jogos mais elaborados, a gente tem o Steam, ou não. Pode ser que estejam vindo aí jogos mais pesados, né? E outra novidade, agora a gente vai ter o AirPlay Mirror. É isso mesmo. Você pode pegar o que está acontecendo na tela do seu Mac e jogar para um Apple TV. Isso é sensacional se você estiver fazendo apresentações ou coisas desse tipo. Claro, é muito pouco provável que tenha um Apple TV no lugar onde você vai fazer a apresentação. Concordo, mas é mais uma opção, né, que você tem, de você quer, olha o que está vendo aqui, você vai e coloca lá. Eu achei isso sensacional. Você vai ter o AirPlay como dispositivo de áudio dentro do próprio sistema. Você vai nos ajustes, né? Você pode dizer que o áudio do seu Mac vai sair em qualquer alto-falante que tenha o AirPlay, vai sair lá no seu Apple TV. Eu achei sensacional. Muita gente se perguntando, né, cara, se teve tanta novidade, se teve tanta coisa boa, né, e já está disponível. Isso não é vai vir no meio do ano, não. Já existe um developer preview que você, se for desenvolvedor, pode instalar. Então já tá pronto, já, digamos assim, o developer preview é pré-beta, né, como se fosse um alpha, uma versão alpha, já tá disponível, já tá funcionando. Sensacional, questão de tempo, né. Impressionante como a Apple conseguiu guardar isso, né, sem nenhum rumores, né. Ninguém imaginava, eu não imaginava, até cheguei a comentar com vocês ontem, né, quando eu tava falando de iCloud, pô, caramba, tá demorando aí o iCloud, a integração, cadê o novo iWorks? Então por isso aí, de repente, né, o novo Leão da Montanha vai vir atender algumas dessas particularidades. Eu gostei muito daquilo que eu vi, tô louco para sair a versão final. Mas muita gente se perguntando assim, mas por que a Apple não fez uma keynote? Talvez tivesse o plano de fazer uma keynote, que talvez esse fosse o evento, né, de fevereiro, pode ser, mas se você reparar uma coisa, não tem nada de novo no Leão da Montanha. Tanto é, prova disso é que não é um novo animal, eles aproveitaram o Lion e inventaram o Mountain Lion, a mesma coisa que eles fizeram com o Leopard e o Snow Leopard, porque não foi uma mudança brusca, não trouxe muitas novidades, foram muito poucas as novidades. Peraí, mas como assim? Não, pouca novidade? Não, você falou 10 minutos aí a respeito de novidade, trouxe novidade pra caramba. Não, não trouxe nenhuma novidade. Tudo o que tá no Lion são coisas que estão no iOS. O processo de iOSificação ficou mais forte ainda. Eu acho isso sensacional, mas seria meio engraçado, né, fazer uma keynote para falar do Lion, onde as novidades são iOS. E mais uma coisinha, né, antes de terminar. O blog do iPhone disse que ele teve acesso a uma versão pré-Gold Master, né, mas, ou seja, indicando aí que a versão final do 5.1 está nos seus finalmente, e ele apresenta duas novidades. Uma delas é o japonês, que a gente já tinha comentado aqui, e outra é que agora a gente vai ter a opção de câmera lá na tela de desbloquear. Como é que é hoje? Você tem que dar um duplo clique, né, para aparecer o botãozinho da câmera. Agora vai ser default a câmera, vai aparecer lá, e aí, caso você queira tirar uma foto, você vai tocar naquela câmera e arrastar para cima, você vai fazer um swipe para cima e aí você vai entrar na câmera, né? Deu uma facilitada, eu acho, achei interessante. Isso se deve muito provavelmente porque as pessoas não sabiam que a câmera estava ali disponível no duplo clique. Isso eu achei uma sacada legal. Acredito até que de repente vão ter mais coisas, né, surgindo aí. Hoje, quando você dá um duplo clique, além da câmera, aparece também os controles de multimídia, né, lá para você avançar, retroceder, dar o play, trocar o volume e também o AirPlay. Aplicativos. Dicas de aplicativos. E a dica de aplicativo hoje vem lá do Thiago, né, que ele sugere o Air Parrot. E esse aplicativo tem tudo a ver com o Leão da Montanha, porque o que ele faz é o AirPlay Mirroring. Ele vai permitir que você pegue tudo aquilo que está na tela do seu Mac e jogue lá, digamos, para o Apple TV. O que ele faz? Como é que ele trabalha, na verdade? Ele pega tudo aquilo que está acontecendo na sua tela, gera um vídeo disso, né? Gera um H264 disso e manda lá para o dispositivo via AirPlay. Já deu para perceber que não vai ficar muito azeitado, né? Você provavelmente deve ter pensado assim: bom, beleza, acabou o AirVideo, não vou precisar mais de AirVideo, vou colocar, calma, não é assim. Você ainda vai precisar de um Apple TV com jailbreak, não acabou a utilidade do seu XBMC. Isso porque você precisa dar o play do seu Mac. Então, se você tiver no seu Mac operando, né, tá lá trabalhando, der um play e tal, aí tranquilo, vai pra lá. Mas e se você tiver no seu sofá, tranquilo, calmo, quer assistir um filme, você vai ter que ir lá no seu Mac para dar play? Então, isso ainda não tá resolvido. A aplicação que eu percebo do AirPlay é outra. É você fazer uma apresentação, é você exibir alguma foto, é você exibir algum conteúdo, alguma coisa que esteja no seu Mac. Para vídeos, eu acho que ainda não vai funcionar. Imagina, você tá tocando um filme na tela do seu Mac, e aí o AirParrot está gerando um MKV, vamos dizer assim, está gerando um vídeo compactado disso que está acontecendo na tela em tempo real e jogando pro Apple. Não, isso não vai funcionar. Sinto muito. Quer dizer, pode até ser que funcione, né? Eu ainda não... Eu acredito que esse aplicativo vai fazer um grande sucesso, porque muitas pessoas perguntam: pô, vem cá, como é que eu faço o AirPlay daqui? Pô, seria tão legal se o VLC tivesse o AirPlay e tal. Então, por isso que eu tô frisando aqui, não vai resolver o problema de vídeo. Eu acredito que não vai resolver o problema do vídeo. Mas, se você quiser testar, se você tiver com pressa, se você não quiser esperar o Leão da Montanha, que vai sair daqui a quatro meses, a gente já vai ter o Leão da Montanha, você pode aí brincar com AirParrot $10. Welcome to the future. Coca. Comentários. Comentários. Coca. Vale a pena. fazer um iTunes Match. Tem várias coisas a se considerar, né? Você tem que considerar se você curte música, você tem que considerar quantas contas você tem na iTunes Store, isso é importante, o tamanho da sua biblioteca, digamos assim, compartilhada, né? As coisas que você baixou da internet. Você tem que ver se mobilidade é uma coisa importante para você. O fato que a gente não pode negar é que o iTunes Match é muito barato. É muito barato para você legalizar a sua biblioteca. A conta que eu faço é muito simples. Custa quanto? 25 dólares. 25 dólares é a mesma coisa que 25 músicas por ano. Então imagina o seguinte, quantos anos a mais você vai viver? Você vai viver mais 100 anos? Vamos arredondar. Ou seja, para você ter a sua biblioteca legalizada por toda a sua vida, você vai pagar 2.500 músicas. Ou seja, 25 músicas por 100 anos. Vale muito a pena. Esse, eu acho, é o principal argumento para você fazer. Agora, o principal argumento para você não fazer, e esse é o motivo pelo qual eu não fiz o iTunes Match, é o número de contas que você tem na iTunes Store. Cada vez que você mudar de conta na iTunes Store, o iTunes Match ele desarma, e para você armar novamente, são uns 10 passos. Não é complicado, é simples, mas é chato, é trabalhoso. Toda vez que você alterar de conta, for atualizar, você vai ter esse problema. E você tem que estar atento às mensagens que aparecem lá na tela do iTunes, porque dependendo das suas configurações, você pode ficar preso lá e sem poder trocar de conta por 3 meses. Então tem esse probleminha. O resto, as outras considerações, eu acho que são marginais, né? Tem problemas no algoritmo de match, ele não funciona 100% das vezes. Para você fazer o upload disso lá pro iTunes, né, das músicas que não fizeram o match, é relativamente demorado. Mas isso eu até nem me incomodo, já tô acostumado a fazer backup off-site, né, backup online, ou seja, enviar os meus dados pela internet. Então eu já tô acostumado, para mim isso não é problema. Embora isso é uma coisa que possa incomodar alguns internautas. Tem a questão também dos 256k, é uma qualidade absurda, mas quem tem audição apurada e tiver uma biblioteca com coisas com uma qualidade superior a 256k, quando jogar pro iTunes Match, vai ser convertido e vai virar um AAC de 256. Claro que você não perde o seu arquivo original, né? A qualidade que você tem na sua máquina vai continuar a mesma, mas se você tá pensando em usar o iTunes Match como backup, isso com certeza é um limite. O contraponto dessa história é que se você tiver uma qualidade inferior a 256k, você pode fazer o match, você faz o upload, aí você apaga da sua biblioteca e baixa de novo, você vai baixar com a qualidade de 256k das músicas que fizeram o match. Ou seja, tem os seus problemas, dispositivos com pouca memória vão ganhar uma vida extra com iTunes Match, com certeza você vai poder baixar as músicas quando você quiser, na hora que você quiser. E aí eu não tô falando só de dispositivos com pouca memória, não tô me referindo só aos iPhones com 8 GB e 16 GB, tô me referindo também ao Apple TV 2, né? Ele também tem suporte ao iTunes Match. Fazendo um contraponto dessa história também, não tem um streaming via web, enfim, tem várias coisas que você pode ponderar, mas eu acho que para mim a gente pode reduzir o escopo nisso. Quantas contas você tem? Você tá disposto a fazer a ativação cada vez que você trocar de conta? E a questão da legalização, eu acho que isso é o mais importante, né? Eu focaria nessa questão, nesse ponto, para responder se vale a pena ou não fazer um iTunes Match. Em termos de preço, vale super a pena. Eu não fiz pela quantidade de contas que eu tenho. E outra coisa que surgiu também foi a questão da fonte do iPad versus fonte do iPhone versus porta USB. Bom, vamos lá. A fonte do iPhone, ela oferece uma potência de 5 watts para carregar o seu iPhone. A fonte do iPad fornece 10 watts. A tensão, que no popular a gente chama de voltagem, é a mesma, sempre 5 volts. O que acontece é que a potência da fonte do iPad é o dobro da fonte do iPhone. Isso significa que o iPhone consegue carregar na sua máxima potência, ou seja, vai carregar mais rápido. Não vai carregar a 10, porque a potência do iPhone é menor do que isso, mas é maior do que 5 watts, ou seja, o seu iPhone vai carregar mais rápido se você colocar na fonte do iPad do que na fonte do iPhone. Se você inverter a jogada, ou seja, carregar o seu iPad na fonte do iPhone, você vai levar praticamente o dobro do tempo, porque o iPad tem lá, digamos, vamos arredondar a potência de 10, né, sendo carregado na fonte original, mas quando você coloca lá uma fonte de 5 watts, ele vai demorar o dobro do tempo. Até aí eu acho que é mais ou menos tranquilo. O problema é quando você coloca a USB na jogada. A USB, ela fornece os mesmos 5 volts, só que com uma corrente de 0.5 ampere, ou seja, é muito pouco para iPhone, é muito pouco para iPad, principalmente para o iPad. Isso significa, no caso do iPhone, que se você carregar o seu iPhone via USB, ele vai levar o dobro do tempo para carregar do que levaria na sua fonte original, ou seja, é ruim. No iPad, ele vai demorar 4 vezes mais. Quer dizer, se você conseguisse carregar o iPad numa porta USB, no Mac você consegue, não tem problema, o Mac é um pouquinho diferente, mas nos PCs tradicionais, lá na saída USB, você tem um circuito que impede que saia mais do que 0.5 ampere, sempre sai 0.5 ampere, então sempre vai ser 5 volts com 0.5 ampere. Tem um programinha, o Asus iCharger, acho que é assim que se pronuncia, que ele desabilita esse circuito que fica lá na porta USB. Ele manda um comando lá para a placa-mãe e fala, olha, desabilita esse circuito aí, não esquenta a cabeça com isso não. E aí a placa-mãe vai conseguir emitir lá para a porta USB até mais ou menos cerca de, num chute aqui, cerca de 800 miliamperes, 0.8 ampere. Isso já vai ser suficiente para você conseguir carregar o seu iPad, porque a fonte do iPhone que carrega o iPad é de 1 ampere, e você usando esse programinha, ele vai chegar bem próximo ali do 1 ampere, e você vai conseguir usar sem nenhum problema, vai ficar tudo direitinho, exceto pela história do tempo, né? Vai demorar pra caramba. Eu pessoalmente só uso a fonte do iPad, né? A fonte de 10 watts pro iPad, pro iPhone, pra tudo. Carrega muito rápido. A única coisa que você tem que se preocupar é com a voltagem. Sendo 5 volts, o resto é festa. E uma coisa que talvez você não saiba, mas usando as próprias ferramentas que estão disponíveis num iOS, digamos, 5.0 originais, você consegue receber push notifications do seu Gmail. A questão é que para você fazer uso das notificações de e-mail lá pelo sistema tradicional, ou você tem que ter uma conta MobileMe ou iCloud, ou então contas Exchange. E quando a gente tem um Gmail, a gente se sente forçado a clicar lá no Gmail, e ele vai acabar configurando para você uma conta sem o push. Se você quiser usar o seu Gmail com push, você tem que criar a conta lá nos ajustes, lá e-mail, contatos e calendários, como Microsoft Exchange. O Google criou um servidor Exchange que você pode usar. Tá aí nas notas do cast um post explicando o que você tem que fazer. Vou lembrar que o número de notificações não interfere no consumo de bateria. Claro, se você receber uma notificação ou receber 100, o iPhone vai tocar 100 ringtones, vai vibrar 100 vezes, isso claro, vai consumir mais bateria, mas vamos ignorar essa parte, vamos falar do tráfego de dados, né? Lá o 3G, como é que fica isso? Não tem diferença, receber uma ou 100 é a mesma coisa, o que importa é se as notificações estão ativadas. Se a notificação está ativada, pouco importa quantas você recebe, você vai economizar bateria de verdade se você desativar o push. E vários comentários lá na iTunes Store, você já deu seu comentário lá, já fez a sua resenha, já fez a avaliação do Cocatec, tá esperando o quê? Tá aí nas notas do cast, avalie esse podcast no iTunes, você toca aí, já vai direto pro lugar onde você tem que fazer a qualificação. E nesse canal de contato, o Luiz Paulo, né, disse que nada melhor ouvir uma pessoa que entende falando de assuntos tão diversos. Gustavo, obrigado pelo carinho a cada episódio lançado. Quando é que teremos a nossa camisa Cocatec Eu Uso? Cuidado com o que você pede, hein, Luiz Paulo, você pode acabar conseguindo, hein. O Piragi, acho, né, que se pronuncia assim, disse: realmente muito bom, imperdível para quem quer estar atualizado com o mundo Apple. O Malabase, viciado em Apple, assina logo esse podcast. O Pack by Day, gosto muito do Cocatec, a maior qualidade é a obstinação do Gustavo em produzi-lo todos os dias. O Marconi também sempre comentando, valeu Cocatec. E o Gabriel de Melo Ponte Fontes diz: pelo que sei, sou o mais novo daqui, tenho 14 anos e osso deve fazer um mês e meio, e faço isso diariamente, sempre participando lá do Facebook, como você chama, e osso quando volto do colégio. Fico 30 minutos andando e parece que são 30 segundos. Parabéns, Gustavo, que o Cocatec continua por muitos e muitos anos nos informando no que há de novo no mundo da tecnologia, desde um ponto de vista Apple. Eu também, Gabriel, obrigado, hein? E teve também um outro comentário que veio num canal reservado, e assim, não vou divulgar o nome, mas esse foi pra mim bem especial. Primeiro porque ele envolveu duas partes, né? A primeira parte dizia que era um podcast pra você ouvir com a família, né? Diferente de outros podcasts que você acaba tendo que ouvir sozinho, que porque tem palavrão, você tem que colocar o fone de ouvido, que o Cocatec você pode ouvir com a família, né? No carro, com seus filhos. Achei isso bem, bem especial. E o outro comentário que me tocou, que vieram da mesma pessoa, um profissional da área de podcast, o cara assina 144 podcasts, não sei como é que ele arranja tempo para isso tudo. Eu vou ler para vocês. Notei uma coisa ontem: você consegue passar tanta informação todos os dias que dá a impressão que no outro dia não vai ter assunto. Aí no outro dia você aparece e fala mais meia hora, como se fosse o primeiro programa. Você consegue falar tanto sobre Apple em meia hora que às vezes dá a impressão que você vai ficar sem ar. Eu assino no meio as notícias Apple, que se resume a uma frase por dia. Isso te dá mais valor ainda. Diversos outros podcasts semanais não conseguem passar um oitavo das informações que você passa diariamente. Vai firme, Gustavão. Isso que escrevi serve apenas para você e não se enquadra em nenhum outro podcast. Cara, obrigado. Você sabe como os toques que você deu foram importantes. Então é isso aí, pessoal. O podcast agora volta depois do carnaval. De repente aparece aí alguma coisa quinta, aparece alguma coisa sexta, mas eu vou me comprometer a voltar com vocês na segunda-feira, dia 5 de março. Claro que até lá, o dia 5 de março, vai aparecer coisas aí no seu feed, vai aparecer aí Cocatec TV, vai aparecer aí live, vai aparecer aí drops, não vai aparecer diário, mas vai ter conteúdo para você consumir. Caso você for viajar, aí relaxa, esquece, aproveita, curte, mas quando voltar, saiba que você vai ter uma lista de coisas para você se atualizar. Então é isso aí, pessoal. Bom carnaval para vocês, aproveitem, a gente se fala dia 5 de março. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.